persegue um castigo, nada mais faz sentido, um caminho perdido. Estou desiludido e tão arrependido, não por falta de aviso. Te tirei do meu mundo e hoje a cada segundo penso em você, tento esquecer, tô com medo de tudo. Você me dizia cuidada, mandar os recados pro seu coração. Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção. Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar. Dói tanto, tanto. Só me interessa se namoro, eu tenho pressa. Me perdoa, me perdoa. Tira essa saudade, essa dor que bate a alma. É que magoa, que magoa. Me perdoa, tira essa saudade, essa dor que vale a alma, que magoa, que magoa. Você me dizia cuidado, mandar os recados pro seu coração. Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção. Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar. Dói tanto, tanto. Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa. Me perdoa, me perdoa. Tira essa saudade, essa dor que vale a alma. Que magoa, que magoa. Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa. Me perdoa, me perdoa. Tira essa saudade, essa dor que vale a alma. Que magoa, que magoa. Me perdoa, tira essa saudade, essa dor que bate a alma. É que magoa, que magoa. Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa. Me perdoa, me perdoa. Tira essa saudade, essa dor que bate a alma. É que magoa, que magoa.